chama. Cortes no pulso, a tristeza me abraça. Um amor impossível que nunca se passa. Conclusão. E se eu pudesse gritar para o céu?